Copia, 360, centro de comando. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, via altitude 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponde 5546. 7556, autorizado Galeão 360, decola do 10, curva direita da El Leda Bridge, depois rota do plano, Zulu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena, conforme. 7198 é o controle, 5546, senhora, o voo no 5556. 1556, conta de vento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. 56. Solo, Salvador, gol no 162, bom dia. 1162, muito bom dia, está autorizado táxi Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette, para 10, gol no 162. Solo TAN 3895 para o táxi, 160 a bordo, 350 Galeão. Botão 3895, está autorizado táxi via Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 013. 113, táxi via Índia, ponte 090, 295, TAN 3895. Ocean 6200, prove the taxi via Alpha Juliet, gate 04, April 1. Alpha Juliet 04, April 1. Tá, 3191, posição 5, respeito para mim. Botão 3191, está autorizado, me chama para um táxi. Chamará 3191. Saraia 6200, fica atento ao Airbus, está efetuando pushback, posição 05, após com cautela, estou autorizado para seguir posição 04. Ok, Roger, Ocean, 6200. Do 207, está autorizado, me chamo pronto táxi. Fala, Goron 556, pushback, acionamento 02. O nosso 556 aguarda o instante, por gentileza. Decomer. Do em 199.8. Salvador, boa tarde, Sonner 6255, liberando a pista. O 6255 está autorizado o táxi via Alfa, me reporta antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, 6255. Azul 4207 para o táxi, 88 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 45 de autonomia. Azul 4207, autorizado táxi via Patiuno até o través do portão 06. Patiuno até o través do portão 06, Azul 4207. Já 3191, 147 a bordo, 3:40, Campinas para táxi. 3191, está autorizado o táxi via Tati 1, táxi Índia, ponte 010, torre 11895, ajuste altímetro no 013. Ajustado 013, via Índia, ponte 010, torre 2953191. O azul 4207 vai seguir o Arboretatã via Pátio 1, Taxi Índia, ponte esperando 0, torre 11895, o ajuste altímetro no 013. No 013, ele está seguindo o Arboretatã até o ponto de espera, azul 4207. Salve, Salvador, muito boa. Bom dia, gol 11790, ciente da informação, November, autorização Recife. O voo no 790, está autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10, curva esquerda, saída Pouca, tração Caju, via Upper Whisky 58. Controle de Salvador, opere 119.8, transponda 5552. Autorizado Recife, nível 370, pela Upper Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, saída Pouca, tração Caju, 119.8, controle 5552, transponder, gol 11790. No 790, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Vai chamar pronto, pushback acionamento, gol no 790. Salve, experiência chamada no gol no 556, por gentileza. Em torno de mais de 2 minutos, o gol no 556. Alô, Sander 6255, aproximamos da Juliette, visual com a movimentação do azul e do Tano Pátio. O Sander 6255, fica atento ao Embraer da Azul, ingresso Juliette para posição 01. Após a passagem do azul, ingresso na Juliette para o portão 01, 6255. O gol no 556, após o Airbus da Avianca passar, sua retaguarda ingressar para posição 01, sou autorizado para o estiver acionamento, me chamo pronto táxi. Faz o Janco autorizado, sem comer. Para o táxi, eu vou no 556 com 144, Fernando Campinas, são 3 horas e 22 minutos. O 556, está autorizado, táxi via Índia, ponte fora do 10, chame torre 118-95, o ajuste altímetro 0013. É a Índia, 1895-1013, bom dia, 556. Um bom voo, bom. Solo Salvador, gol 19790, pronto para o posicionamento na posição meia. Coordenado a equipe de solo, me chama táxi, gol 19790. Está autorizado, vou reportar para o táxi, gol 19790. Confirme para o solo. Indra Sonar, me chama pronto táxi, Condor 25. Salvador, gol 1790, pronto para o táxi, 82, 82 pessoas a bordo, 2 horas e 15, autonomia alterando o Natal. 1790, está autorizado o táxi, a parte 1, taxiway Índia, ponte para 10, torre 11895, o ajuste de altímetro no 013, apenas confirmando, 82 a bordo. Afirma 82 a bordo, pátio 1 no índice lá no ponto de operação 8295, com ajuste 0093, voo 790. Gente, grata, move on no 790. Obrigado, bom dia, valeu. Condor 25 está autorizado o táxi até a saída do pátio de autoridades. Para ingresso na pista, chama a torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 3. Poderia confirmar pessoas a bordo e autonomia? O Condor 25 então mantém a posição e chama a torre 1895 no, para ingresso na pista 1-0. Gente, o Condor 25 está autorizado taxiar até a saída e chama a torre lá 10 a bordo, um bom voo. Fala, Salvador, trip 5220, livrando a sua escorta. O 5220 está autorizado a táxi Alfa e Juliette, parte 3, possivelmente posição 05, vai ficar atento ao sinalizador. Alfa e Juliette, parte 3, possivelmente 05, graças, bom dia. P5220, stand by, estão disponíveis, por gentileza. 5220, copiou, salvo. Checado. Obrigado. De nada. Salve, Salvador. Boa tarde, algum 864, paciente da ordem para autorização. 1864, está autorizado o Maceió, o nível de voo 370, decolada 10. Curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Uperuísque 58. Após Orago, após direto, conforme a rota. Controle de Salvador, pera em 119.8, transponda 5574. Ciência autorizado 370 para Maceió, decolada 10 com curva à esquerda, a saída Puca, transição Caju. Via Uperuísque 58, Orago, direto, conforme rota. O controle 19.8, transponda 5574 com 864. 864, protegimento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chamará 864. Solo, trip 5220, informa que não tem ninguém da intra-aérea aqui para chamar a aeronave, que estamos parados aqui. Ciente, 5220, vou entrar em contato com o fiscal de pátio. Ok, Solo, a manutenção da própria empresa está chamando, ok? Ciente, trip 5220. Solo, boa, junto a 402. 4082, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, 08 a posição no pátio 1, azul 402. Paulo Salvador, 335-367, frente da Oscar. O 35367, 190, João Pessoa, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Está autorizado, João Pessoa, nível de voo 190, vai decolar da 10, curva esquerda. Saída Pouca, Transão Caju, via Golf 677. Controle Salvador, pele 119.8, o transponder 5570. 5367, autorizado João Pessoa, nível 190, decola da 10, curva esquerda, cumprindo a Pouca, Transão Caju, via Golf 677, apoia. 5570 na transponder, frequência do controle 198. 5367, cotejamento correto. Chama pronto para o tiver acionamento. Chamará. Confirme que chamou o Salvo? O November Alpha Fox está autorizado ingresso na Alpha Juliet, irá prosseguir para o pátio 3, posição 10. Good morning, Oceania 613. Go ahead, 6213. Okay, Ocean 613, information on the request 3602. To Galeão, flight level 360, runway 10, right turn after takeoff, dial departure, later transition after bridge, via altitude 10, after snap, after Louvito, after Barbacena, after confirmed 5 plane routes. Post control frequency 119.8 and at clock 5562. Okay, Roger, flight level 360 to Galeão via altitude 10, departure. I now lay the bridge and right then after takeoff. Then direct the Epsilon 10 smart below me to Barbacena to TNS file. 198 is no good. 5562. Bridge back correct. Report to add to pushback and startup. Ocean 9-6213. You do Ocean 6213. Oceano Salvador, boa tarde, Oceano 6254, informação lógica. Poderia confirmar o Oceano 6254, chamou, falou. Sim, 6254. Ciente, estou autorizado RJ, o nível de voo 360. Decola da 10, a curva direita, saída da L, leda após Boa Brinde, via antes do 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle Salvador, pere 119.8, transfunda 50 no 0. Autorizado RJ, nível 360, decola da 10, curva direita, da L, leda Brinde. Eu tenho o 10, SMAP, Lúvido, Baba, Sena, Tio. Controle 198, Oceana 50, 10, Oceana 6254. 6254, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chama pronto, pushback, saneamento, Oceana 6254. Alô, Oceana 6254, voltando. Prossiga. A senhora, a gente tem um tempinho daqui, um 10 minutos. A senhora podia tentar acordar um pouquinho mais alto pra gente, o 380, por gentileza? Gente, 6254, irei checar com 100 pressões. Obrigado. Salvo voltando? Prossiga. Gente, o nível 380 autorizado. Muito grato, autorizado para o 6254, Chanel 380. Obrigado. No finger 1-1 para pushback e acionamento. O Gol 1864 está autorizado, me chamam para um táxi. Chama lá pronto, Gol 1864. O TAM 3216 ingressa a Alfa Juliet, posição 06, parte 1. Alfa Juliet, posição 6, TAM 3216. E o Tabete Serra, poderia confirmar o pátio? 6254, posição 01 para o pushback. 6254, está autorizado, me chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi 6254. O Kilo Quebec Serra poderia confirmar o pátio? Gente, pátio 5, está autorizado o Barra Grande, a 1000 pés, vai decolar da 17, curva à direita no corredor Axê. Controle Salvador Pérez 119.8, transponder 0123. Uno 1895 à torre, poderia confirmar pessoas a bordo? Afirmo, 1895. Oceané 6254, poderia confirmar o estimado para iniciar o pushback? Mais 20 segundos, só iniciar aqui, ligar o motor do trator. O colega demorou um pouquinho, a livre ainda. Gente, 6254 informa um Boeing da Gol que dentro de mais alguns instantes solicitaram táxi, então após o mesmo passar a retaguarda, será reautorizado. Afirmativo, então após, aguardando a sua nova chamada para autorização, o 6254. Oceana 6213, ready to push. 6213. Salvador, muito boa tarde, 1167, na posição 10360 para Guarulhos, informação Mosca. Gol 1167, informação em curso aeróbico, constante copo, por gentileza. Confirme pro 1167. Um instante copo, por gentileza, 1167. O Juliette Bravo Delta poderia confirmar e prosseguir para o passe 3. Sim, estou autorizado o táxi Alfa, reportando-se da Juliette. Gol 1864 para o táxi com 5 a bordo, 2.790 no Salvador. Apenas confirmando, 1.05 a bordo? Afirmo, 1.05 a bordo. Gente, sou autorizado o táxi a parte 1 na Taxi Índia, ponte para 1.0, torre 1.18, 9.5, o ajuste altímetro 1.0, 1.3. Gente, parte 1 no Índia, ponte para 2.45, gol 1.864. Oceané 6254, após o banho da Gol passar a retaguarda, está autorizado o pushback saneamento, me chama pronto táxi. Após a passagem do Gol, inicia o pushback chama táxi, Oceané 6254. O Juliette Bravo Delta vai dar passagem ao banho da Gol taxiana, após o ingresso Juliette, parte 3. O Gol 1167, está pronto, cópia? 1167, está pronto. Autorizado Guarulhos, a nível de voo 360, decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, e a El Pedulu 1-6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5001. Autorizado Guarulhos, 360, decolada 1-0, curva direita, na El, Leda, Bridge. Pedulo 1-6 BHZ, direto 13, conforme 198, é o controle 5001, é o transponder 1-1-6-7, contagiamento correto, me chama pronto, putback, saneamento. Amarelo, pronto, 1-1-6-7. Obrigado, Oceanet. 2-1-3, after the point 77, I will can start the procedure. Question 6213, negative, maintain position. Com 1-2-4. Afirmo. Poderia confirmar a parte militar ou de autoridades? Sente, sou autorizado. Pira Sununga, nível de voo 360. Vai decolar da 1-0, a curva à direita, na saída Arbor, Elefa, via Upper Zulu 2-1. Após Mike Uniforme, Mike Kilo, Alfa, e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5555. Com 124, cotejamento correto, me chama, acionamento de táxi. Salvador Azul 4076, boa tarde, ele pronto. 4076, boa tarde. Estou autorizado o táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Autorizado táxi Alfa, me reporta antes da Juliette, 4076. Falou, Salvador Azul 4463, tem que ter informação, Oscar. Azul 4463, estou autorizado em Léus, o nível de voo 180, decola da 190, curva direita, saída da El Leda, após direto, via Golf 677. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5566. Azul 4463, está autorizado em nível 180 para Léus, decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda, depois direto. 5568 é o código transponder, controle 119.8, azul 4463. 5566 é o transponder, me chama pronto se tiver acionamento, azul 4463. Ok, 5566, azul 4463, reportará pronto. São Salvador, trip 5367, no parte 3, para o pushback de acionamento. O 5367 aguarda, me chame. Guardando. Táxi, o Oceanair 6254 com 1-0-1 a bordo, 3:30, Guarulhos. 6254, sou autorizado o táxi via Índia, ponte pela 10, torre 11895, ajuste no 013. E 3 no ajuste, vive táxi via Índia, no ponte pela 2-1895, Oceanair 6254. Sotiago Hotel, poderia confirmar o passo que irá prosseguir? Sim, sou autorizado o táxi Alfa, me reporta na Juliette. O azul 424076, ingresso a Juliette, posição 02. Juliette, posição 02. Oceania 6213, after Embraer 190 of Azul has passed behind of you, clear to push back, start up, report the right to taxi. Roger, Channel 6213. Ocean 6213, after Embraer of Azul has passed behind of you, clear to push back setup, report the right to taxi. Roger, Tango Victor Charlie Hotel, estou autorizado ingresso Juliette, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alô, 5367, estou autorizado o pushback acionamento, vai ficar atento a um cara já, ingressão na parte 3. Me chama pronto, táxi. Sim, autorizado o pushback acionamento, tá? Avisou com a aeronave ingressando aqui na parte 3.